A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt. Hoje venho-lhe falar de ansiedade nas crianças e jovens. Embora alguma ansiedade faça parte da nossa vida, já que nos ajuda a motivar e a agir, a chamada ansiedade boa, existe outro tipo de ansiedade que é mais prejudicial. Se para os adultos é mais fácil perceberem quando estão ansiosos e porquê, e o que fazer nessas alturas, as crianças e jovens não têm ainda as ferramentas necessárias de como lidar com a ansiedade. Nas crianças e jovens, os sinais de ansiedade podem passar por perda ou aumento de apetite, dificuldades em dormir, resistência a ir à escola, maior isolamento, reações explosivas e alterações de comportamento, entre outras. O mais importante é escutar com atenção quando o seu filho está a falar sobre o que o preocupa e sobre os seus interesses. As crianças mais pequenas podem ter um discurso menos coerente ou que seja mais difícil de fazer sentido. Escute com atenção e deixe-o acabar o seu próprio raciocínio para que não se perca no que ia dizer. Se for necessário, repita o que ouviu para ter a certeza que entendeu o que o seu filho lhe quis transmitir. Faça-lhe ver que está disposto a ouvir e falar sobre os seus problemas, puxando a conversa, dando a sua opinião sobre um tema, em vez de fazer perguntas diretas. Arranje um tempinho durante a semana, só ou em família, para conversarem sobre o que o preocupa. Normalmente estão mais dispostos a falar à hora de deitar e no carro a caminho da escola, por exemplo. As crianças aprendem através da observação dos seus pais. Faça de modelo positivo, tendo reações menos alteradas numa situação de maior stress. E reconheça os problemas do seu filho, não desvalorizando por ainda serem pequenos e jovens. Evite a frase, a mãe ou o pai é que tem razão, faz o que eu digo, quando a criança está ansiosa. Em vez disso, tente dizer, eu sei que não concordas comigo, mas eu penso que é isto o melhor para ti. Vamos tentar? Envolva a família em atividades para reduzir o stress, como passear, andar de bicicleta ou ver um filme juntos. Se a ansiedade continuar elevada e as dificuldades persistirem, procure aconselhamento de um profissional de saúde mental como um psicólogo. E já sabe, para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da Rádio Boa Nova. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova.